É uma meia-maratona que pessoalmente a mim me diz algo, porque já estive envolvida numa meia-maratona da Praia da Barra, fiz parte da organização durante 5 anos, o tempo da prova. Temos agora uma meia-maratona de Aveiro, uma prova que no panorama do atletismo nacional já começa a ter um ponto crucial. Já cada vez mais as meias maratonas invadiram também todos os grandes concelhos de Portugal e nós víamos aqui já há algum tempo também atrás, queríamos mesmo criar aqui uma meia maratona, só que para isso nós necessitamos ter um grupo de parceiros forte, porque uma meia maratona custa bastante dinheiro na organização, porque envolve muito fecho e muito corte de estradas, envolve uma logística muito grande e para isso precisávamos de alguns sponsors e agora conseguimos fazer com que isso acontecesse e estão criadas as condições para criarmos aqui um evento único, uma paisagem única, uma beleza natural fantástica e um percurso muito plano, que também é mais um ponto positivo para as pessoas que cá vêm correr gostarem de bater aqueles seus recordes pessoais. Quanto às expectativas no número de participantes? Nós até ao dia de hoje temos 600 participantes. O nosso objetivo, o nosso grande objetivo era chegar aos 1000 participantes. Penso que conseguiremos lá chegar, porque normalmente o típico português deixa sempre tudo para a última da hora. Mas a minha expectativa é que consigamos chegar aos 1000 participantes. Escolher em março esta prova também foi Abril. abril foi uma questão estratégica, foi uma opção estratégica. Foi por duas razões. Primeiro, um dos patrocinadores tem o aniversário que é Pizarte e nós temos que nos associar uma vez que é o nosso patrocinador e no âmbito do aniversário deles, esta prova também entra no, nas comemorações, nas casas da Pizarte. Depois, 25 de Abril, teoricamente, a Feira de Março está a terminar. Teoricamente, o mau tempo também já lá vai, porque normalmente quando acaba a Feira de Março começa o bom tempo. E a data é sempre, para ter uma perspectiva longínqua do evento, o 25 de Abril é sempre o 25 de Abril e é sempre feriado. Está envolvido em várias provas, esta acaba por ser mais uma peça num puzzle já começa a ser muito grande. Era a que nos faltava, nomeadamente em Aveiro, era a que nos faltava e é um evento que nós queremos que seja um evento de referência a nível nacional. Por tudo, uma vez mais, por toda a paisagem que nós temos e por toda a parte de altimetria que nós temos. A questão de apoios. Acho que ias apanhar. Também podes falar, meu. Continua, eu continua, continua. Troca as continua. Quanto à visibilidade? Vão ter a visibilidade que pretendiam ou ainda há espaço? Como é o primeiro evento, a visibilidade para já não foi assim tão conseguida, porque foi organizado um pouco em cima da hora. A nível de timings nós não conseguimos promover da maneira que gostaríamos, mas dentro das possibilidades temos que perceber que vai ser um evento em grande, é aquilo que nós queremos, um evento em grande e que tenta chamar o maior número de pessoas possível. E é um dia que não há muitas provas a nível nacional. Esperemos que o São Pedro ajude também. Pois, mas também não há problema nenhum porque a malta não é solúvel. Mas com sol é sempre muito melhor termos um evento deste do que a chover.